tarde começou a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que poderão ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. A primeira hora da sessão de hoje será calminha, chill out, ao contrário da segunda hora, que irá das 20 às 21 horas. Abrimos a sessão com a música A-List de HVOB, passamos para Billy Martin com Liquid Love e depois Fever to the Form, uma música de Nick Mulvey. Votos de uma excelente tarde de sábado, bem-vindos. Me and my body making me this is good for me, and I feel hazy. Proud of my actions. Desperation too soon, we should be rational. choose a child to ignore. This I've never been sure. So I will follow the feeling and sing fever to the form. All of my fever to the form. Passamos a palavra a Emily Wolf e Etta James, respectivamente, com as músicas Steady e I'd Rather Go Blind. Speak whenever you're around me. of all, I just don't wanna be free, no. Playlist com Miguel Bettencourt. My Own é a música que se segue de Whittaker. Daqui a pouco passarão por cá Harry Styles, Maisie Star, entre outros. Deixe-se ficar com o Rádio Clube de Angra. Está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Bettencourt e estarei aqui convosco até às 21 horas. Me this, does any of this love exist, or is it just a fire keeping out the cold, fear of the unknown turning us to cold? Oh, those lips, the heavy way we use to kiss, we'd set the world alight, live years within a night, and memories never lie, tell me that I'm right, tell me that I'm right. I've seen it all go your way, but now you fall every day. You tie it on familiar face, says it all.

Slow It Down, uma música com um título adequado à primeira hora da sessão da playlist de hoje, uma música de The Lumineers. Passamos a palavra a Harry Styles e a música From the Dining Table. Depois, Gregory Alan Isakov traz-nos St. Louis. E por fim, Fade Into You, uma música de Maisie Star. Woke up alone in this hotel room. Played with myself, where were you? Fell back to sleep, I got drunk by noon. I've never felt less cool. We haven't spoke since you went away. Comfortable silence is so overrated. Why won't you ever be the first one to break? Even the phone is your call, by the way. I saw your friend that you know from work. He said you feel just fine. I see you gave him my old t-shirt. More of what was once mine. I see it's written, it's all over his face. Comfortable silence is so overrated. Why won't you ever say what you wanna say? Even my phone misses your call. Tell me that you're sorry too. Maybe one day you'll call me and tell me that you're sorry too. Maybe one day you'll call me and tell me that you're sorry too. The girl who looked just like you, I almost said your name. We haven't spoke since you went away. Comfortable silence is so overrated. Why won't you ever say what you wanna say? Even my phone misses your call. We haven't spoke since you went away. Comfortable silence is so overrated. Why won't you ever say what you wanna say? Even my phone misses your call. By the way, bird's eye view, San Luis. Ooh. Yeah. Playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da playlist de hoje, ficamos com Darondo e a música Didn't I. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, estarão por cá Who Made Who, Curses, Tunnel Vision, Zola Blood, entre muitos outros. Deixe-se ficar, está a ouvir a playlist no Rádio Clube de Angra. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Petencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Depois de uma primeira parte da sessão de hoje calminha, em que passaram por cá Emily Wolf, Etta James, Maisie Star, por exemplo, teremos uma segunda hora até às 21 horas, mais dançável, digamos assim. Abrimos com Who Made Who, a música Abul Simbol. Passamos para o segundo hat-trick da tarde, a cargo de Curses, numa parceria com Sissi. A música é Gina Lolo Brigida. Depois, os próprios Curses trazem-nos Surrender. E por fim, Dominator, uma música com Tina Summer, Calipo e Loco Suicide. Dominator. Playlist com Miguel Bittencourt. Entram no alinhamento Hot Chip e a música Over and Over. Daqui a pouco, Tunnel Visions e Zola Blood estarão aqui na playlist no Rádio Clube de Angra. Let's go.

A entrar na reta final da sessão de hoje, temos a música Road, a cargo de Lane 8, numa parceria com Arctic Lake, depois Crave You, uma música de Flight Facilities e Giselle. Thank you.